pela Rádio USP FM de São Carlos e Rádio USP FM São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos atender a nossa gente ouvinte que reside aqui em São Carlos, Dona Odete Miranda de Paiva, conosco nesta manhã de domingo, e ela gostaria imensamente de ouvir, com a saudosa Dalva de Oliveira, arranjo do maestro Lírio Panicali, do Nelson Cavaquinho, fazendo uma homenagem ao circo. Dalva de Oliveira homenageando aos circenses, cantando a composição Palhaço. Rolando Boldrin e Ranchinho, em nossa passarela imaginária. Ambos defendem do Alvarenga, que belezura de composição, Chapéu de Paia. Ainda para ela que reside aqui em São Carlos, a nossa gente ouvinte, Dona Odete Miranda de Paiva, que diz em sua missiva que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Isaurinha Garcia, paulistana. Isaurinha Garcia, que conquistou a nossa nação com sua voz e seu talento. Em arranjo do organista Walter Vanderlei, do Haroldo Barbosa, De Conversa em Conversa. Meu chapéu de palha, que é pro sol não me queimar,

arrume tudo que é seu, que eu vou separando meus farrapos. Vivendo desta maneira, continuar é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não. Há 11 anos consecutivamente você ouve e participa pela Rádio USP FM São Carlos, agora com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música. Nós vamos atender ele que reside aqui em São Carlos também, o senhor Severino Silveira. E ele nos escreve e diz que esta pedida desperta a nossa cidade de São Carlos aos domingos e ele gostaria de ouvir com Clio Nagô, do Paulo Neves, Adeus Chique Chique. Será que esta composição é homenagem ao Severino, o presidente da Câmara dos Deputados Federais? Será que é? Adeus Chique Chique, Adeus Severino. Zé do Rancho, que talento! Zé do Rancho desfilando também em nossa passarela imaginária, dedilhando do Eduardo das Neves, Despertar da Montanha. Para o senhor Severino Silveira, ele que é residente aqui em São Carlos e que gostaria de ouvir, pois está em nossa sintonia, com a voz Orgulho do Brasil, Vicente Celestino, em adaptação Vicente Celestino, a composição do Agostinho Lara, Granada. Eu voltarei por Deus dormir. Vejo no céu, quando em noite estrelado, um formoso jardim a brilhar, cheio de fantasia. Meu cantar é só melancolia. Mas que bom mesmo que você, gentil ouvinte, está conosco, ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, Chico Alves, Nelson Gonçalves e Orlando Silva conosco.